Aleluia! Glória a Deus. palavra viva. Boa noite, queridos de Jesus. Que hoje vocês possam sentir que esse ousado amor está no coração de vocês, cobrindo a vida de cada um e trazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida de vocês e sobre qualquer circunstância contrária. Porque na palavra de Deus, nós ouvimos falar que Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando nós ainda éramos pecadores. Vocês podem imaginar o tamanho desse amor que doa um filho em nosso lugar, quando nós não merecíamos nada, quando nós não éramos ninguém, quando nós andávamos nas nossas transgressões. Assim Cristo nos amou, assim Cristo nos tocou, assim Cristo morreu em nosso benefício, para que nós pudéssemos provar desse amor, para que nós pudéssemos vir a conhecê-lo. Que hoje você possa levantar as mãos para o céu, você possa agradecer pela sua vida, pela condição que você está, por conhecer esse Jesus, por estar nesse lugar, por ter sido trazido pelo Espírito Santo, para que você tenha uma vida totalmente lavada, totalmente renovada, restituída e cheia da graça e da alegria, da alegria, da alegria do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que a tua vida seja tocada nessa noite. Levanta tuas mãos para o céu e glorifica esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. nada vai nos separar do teu amor. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite, Palavra Viva. Que bom que nós estamos aqui reunidos nessa atmosfera tão íntima, tão gostosa aqui. A presença de Deus é forte, é manifesta nessa noite. Eu convido a todos para que possamos estar mais juntos aqui, para que nossa atmosfera seja mais íntima, mais compacta. Nós possamos hoje, com uma palavra rápida, mas poderosa, saímos daqui transformados, alegrados, fortalecidos no amor de Deus. Vamos antes orar, mais uma vez, antes de começarmos. Pai, te pedimos que o teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, para que nós compreendamos a grandeza, a profundidade e o poder da tua mensagem, da tua palavra, daquilo que tu queres falar ao nosso coração hoje. Toma a tua igreja na tua presença, eis aqui os teus filhos, aqueles que tu chamaste aqui essa noite, Pai, para curar, para transformar, para sairmos daqui, Pai, mais e mais parecidos contigo. Te damos graças, te damos glória, é teu esse lugar, Pai, faz conforme é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Antes de mais, os nossos pastores hoje não estão aqui, porque estão em São Leopoldo. O pastor Rudy hoje está ministrando a palavra lá. E que nós queremos, vai haver um grande mover de Deus lá, né? Mas estamos todos nós aqui, obrigado pelo time aqui que está servindo, o time de louvor, pessoal aqui da intercessão, vocês são demais. Eu convido todos a virem diretamente comigo, vamos lá, sem perda de tempo, a Lucas 7. Nós vamos falar de perdão, de amor e de continuidade. Lucas 7, o capítulo 7, versículos 36 a 49. É uma passagem grande, mas é importante que nós leiamos toda ela para contextualizar a mensagem de hoje. É a passagem que fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então começamos lá no 36. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Eu creio que seja bem próxima a essa que está projetando aqui, tá? Hoje nós temos a Maiara ali, nossa... Não temos o Léo hoje, que é o nosso media boy, mas temos a nossa media girl, né? Vamos lá, Maiara. Lucas 7, 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, guardem essa palavra, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculo, beijo, né? Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vou repetir essa frase. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Aqui nós fechamos no 49, né? Vamos até o 50 então. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé te salvou, vá em paz. O 47 nos diz assim, perdoados lhe são os seus pecados, os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Muito ama quem reconhece que foi muito perdoado. Quem foi muito perdoado é aquele que reconhece que teve muitos pecados, né? Então, quem é muito perdoado, primeiro, entende que havia muitos pecados a serem perdoados, reconhece que foi livre, está livre das consequências desses pecados, né? E com gratidão por ter sido perdoado, por estar livre das consequências, dos castigos, das penalidades desses pecados, ama com gratidão, ama e faz isso com fervor no coração. Esse é um amor desinteressado de, ou melhor, desapegado de sentimento. No sentido de que não é aquele amor eros, amor de atração, né? Atração física, ou um amor filial, né? Do filho para o pai, o paternal, ou fraternal mesmo, entre irmãos. É um amor comportamental, né? É um amor ágape, um amor que leva à ação, que tira a pessoa apenas do sentimento e faz com que ela haja. Ela transforma aquele impulso em ação para fazer da pessoa a quem ela dirige essa ação uma pessoa melhor, fazer um agrado, cuidar dela, zelar por ela, transformar o momento, o lugar onde ela está. Então é um amor que realmente busca o bem do outro. É um amor que transforma a situação do outro, né? Paulo nos diz que pelo muito perdão que recebeu, transbordaram no seu coração as ações de gratidão a Deus. Então ele, em todo lugar que ele ia, ele pregava a palavra de Deus, ele curava as pessoas, orava pelos enfermos, livrava de demônios, né? Enfim, fazia muitas boas e ótimas ações, né? Lá em 1 Timóteo, ele dá um exemplo disso, ele diz assim, 1 Timóteo 1,14, vamos desde o 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo, aí que ele diz, ó, noutro tempo eu era blasfêmio, eu era perseguidora, insolente, mas obtive misericórdia, obtive perdão. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Não crie em Jesus, ele diz aqui, não crie em Jesus, isso produzia ignorância em mim. E eu era então insolente, eu era blasfemo, era perseguidor. E ele diz no 14 então, transbordou porém a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Transbordou. Quem, ele diz aqui, blasfemo, perseguidor, insolente, mas tanto ele era pecador, muito mais transbordou a graça nele. E por isso fez, e isso fez, fortaleceu ele, para que ele pudesse transformar esse amor em ações. E exatamente desse amor que Jesus estava falando. Assim como Paulo diz, essa graça me transbordou de tal forma que eu não podia ficar parado, simplesmente alegre, feliz por estar, por me sentir perdoado, saber que eu era perdoado. Isso me levou à ação, e me levou à ação a ponto de enfrentar todos os tipos de tribulação. A palavra diz que onde Paulo ia, ele se metia em confusão. era apedrejado, jogaram ele de cima de uma janela, foi preso, foi chicoteado, né? E todo tipo de tribulação, espinhos na carne, ele ora a Deus pedindo para que te retire dele, e Deus responde a ele assim: a minha graça te basta, o meu Jesus te basta, o meu Yeshua te basta, né? E então, o que Jesus está nos ensinando aqui, quando ele conta essa história para o Simão, fariseu, com quem ele está jantando? Muito foi perdoado àquele que devia 500 e não tinha para pagar. E esse que devia 500, por ter sido perdoado de 500, mais do que o outro que foi perdoado de 50, que também não tinha para pagar, ele amou mais, disse Jesus, amou mais, porque mais lhe foi perdoado. Então, de qualquer forma, isso nos fala de um amor que nos remete à ação. De um amor que nos remete à ação. E Jesus está aqui nos apresentando um outro conceito de amor. Lá na antiga aliança, amor a Deus era o primeiro dos mandamentos, né? Em Deuteronômio 6:5, ele vem descrita a forma do primeiro mandamento. Qual o maior mandamento? Lá em Mateus 22:36 e 37, a gente lê o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei, perguntam a Jesus. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, não há nada que tu possa amar mais do que a Deus. Quem é que consegue isso? Quem é que conseguiu fazer isso? Quem é que ama mais a Deus do que a qualquer outra coisa? Teve um jovem rico na Bíblia que perguntou a Jesus o seguinte, dizendo primeiro: mestre, eu cumpro todos os preceitos da lei, o que me falta para ganhar o reino, né? Jesus diz assim: vende tudo e me segue. E ele foi embora contristado de coração, reconhecendo que não conseguiria seguir Jesus, porque ele estava quebrando o primeiro mandamento. Jesus disse a ele: deixa os teus bens, vende tudo e me segue. Ele, compreendendo que não conseguiria vender ou se desfazer dos bens, ele compreendeu que ele estava quebrando o primeiro mandamento. Ele amava os seus bens acima de Deus. Ninguém consegue amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Mas esse era o critério. Esse era o critério que Deus estabeleceu. Me ama mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Mas Jesus veio aqui nos propor um critério novo. Novo mandamento lhes dou. Ele fala lá em João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. E aqui ele estabelece o critério. Como é que Jesus amava as pessoas? Dizendo que amava? Apenas sentindo amor por elas? Não. Ele agia. Ele curava. Ele ensinava. Ele expulsava demônios. Ele estabelecia relacionamento, andava com as pessoas. Era um amor comportamental, é um amor ativo. Era um amor ativo, um amor ágape. Um amor benigno. E essa benignidade sendo a qualidade de pensar bem o tempo todo sobre as pessoas. Nós tivemos aqui uma ministração um tempo atrás, em que nós exploramos bastante o Salmo 136, que falava que benignidade é conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro, não importa a circunstância. Alguém me fez o mal, alguém não cumpriu algo que havia acordado comigo, não me entregou alguma coisa que deveria ter entregue. Enfim, não estou de bem com alguém, mas eu continuo pensando bem sobre a pessoa. É essa capacidade, essa qualidade de estar sempre imaginando uma forma de agradar, de fazer o bem à pessoa, não importando a circunstância. Não importando a circunstância. Ah, ela não merece que hoje eu vá lá pegar ela para trazer de carona para aula, para o colégio, para o culto ou para qualquer outra coisa. Não importa o que tenha acontecido, a benignidade é uma qualidade de pensar bem sobre uma pessoa o tempo inteiro. Esse era o amor que Jesus veio nos propor. Amor a pessoas, amando pessoas, um amor ativo, um amor que alcança pessoas o tempo inteiro. Lá em Lucas 9, ele vai nos dizer assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Ou seja, quem recebe a Jesus, quem recebe os pequenos de Jesus, que somos nós. Jesus se refere a uma criança, mas ele também chama os seus discípulos de filhinhos, chama de amigos. Ali naquele momento ele está falando em uma criança, porque é quem representa o menor de um ser humano. Quem recebe uma criança com coração recebe a Jesus, e quem recebe a Jesus recebe ao Pai, recebe a Deus. É nesse critério, é com esse mandamento que Jesus vem estabelecer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim sejam conhecidos como cristãos. Sejam assim conhecidos como cristãos. Então, aquele que é muito perdoado, reconhece, recebe esse perdão. Tu imagina aquela mulher. O quanto uma pessoa precisa derramar de lágrimas a ponto de poder lavar os pés de alguém, para depois poder secar também esses mesmos pés. Nada na Bíblia está escrito com uma mera figura de linguagem. Não, tudo tem um significado. Se a Bíblia diz que aquela mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas, é porque isso realmente aconteceu. Então ela chorava copiosamente, reconhecendo que muitos eram os seus pecados. E muito ela foi perdoada por eles. E desses pecados, cada um deles, para esses pecados, cada um deles, havia uma punição, uma restrição que a lei previa. Aqui fala em pecadora, mas na linguagem bíblica, pecadora acaba sendo uma prostituta, né? Trazia uma consequência muito forte para essa mulher, mas ela foi perdoada. E os fariseus que estavam ali não gostaram disso, né? Quem é esse que até perdoa pessoas, né? E aqui nós entramos então nesse padrão que Jesus inaugura, né? Que é o amor vindo do perdão. Jesus inaugura a aliança da graça, que é uma aliança de amor, mas também é uma aliança de perdão. Tudo isso está compreendido nele. Ele é a própria graça, né? Aquele que reconhece que é perdoado pela fé se enche de gratidão e passa a amar até aquele que lhe fez mal. Até aquele que lhe fez mal. Jesus ensinou: dá outra face. Em Romanos 5:10, Deus nos explica ali por meio de Paulo que ele nos amou até quando nós éramos inimigos. Então, é esse padrão de amor e de perdão que Jesus vem estabelecer. Porque é um padrão que se move por ação. Não é um sentimento. Não preciso, para fazer um bem a ti, linda, a Mira, ao Caio, né, as irmãs ali, Kátia, eu não preciso amar vocês. Mas eu posso muito bem fazer um bem, algo que seja bom, benéfico para vocês. Tá? Isso porque eu compreendo que eu fui muito perdoado. E essa prática constante de ações benéficas me faz sim criar um sentimento de amor. Me aproxima de cada uma de vocês, com amor, com proximidade, com alegria, com intensidade. mas é a ação que produz isso, porque nós fomos perdoados. E isso se dá por meio da gratidão. Eu reconheço que eu era próprio um pecador e fui muito perdoado. E talvez o fato de eu fazer bens a vocês sem ter um sentimento é também um entendimento de que todos nós aqui somos pecadores e precisamos desse perdão. Todos nós somos pecadores e precisamos desse perdão. E na nova aliança, essa é a cláusula. Essa é a cláusula que dá validade a tudo isso que Jesus veio inaugurar. A aliança da graça, que é: dos seus pecados não mais me lembrarei. Isso está lá em Hebreus 10. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, ou seja, onde há perdão, exclusão dos pecados, já não há oferta. Jesus aqui demonstrou que conhecia o tipo de mulher que ela era, que aquela mulher que lavou os pés dele era. Conhecia o tipo, porque ela era muito pecadora e ele sabia disso. Reconhecia que aquele muito amar, e ele disse assim: ela muito me amou, me ungindo os pés, lavando os pés primeiro, depois me ungindo. E são ações de amor. E Jesus reconhecia isso. E ao contrário, Simão, o fariseu, ele também tinha conhecimento de que tipo de pessoa ele era. Ela era uma pecadora, mas que, conhecendo, tendo consciência da sua condição, recebia o perdão que ele oferecia. E nisso ela se engrandecia em gratidão. Se engrandecia em gratidão e amava Jesus com atos. Amava Jesus com atos. Já Simão, por se achar pouco pecador, ele era um fariseu, não é? Os fariseus tinham uma forte... buscavam cumprir a lei de maneira bastante rigorosa. Por isso se achavam pouco pecadores. Se achando pouco pecadores, pouco perdão necessitavam, né? Então, Jesus reconhecia que aquele que muito amava, muito foi perdoado. Aquele que pouco amava, pouco era perdoado. Ele diz lá: desde que entrei nessa casa, tu não me deste água para lavar os pés, tu não me ungiste com óleo. Ou seja, atos de amor tu não praticaste comigo. Aqueles que pouco foram perdoados, pouco amam. Mas quem é perdoado? Aquele que vai buscar perdão. Perdão é uma coisa que a gente também busca de Deus. E Deus já nos ofereceu. Nós não precisamos mais rogar de forma intensa ou de forma lamentosa, com tristeza. Não. Isso tudo já nos foi dado. Deus já nos perdoou de cada um dos nossos pecados, os já cometidos, os que a gente cometeu hoje, o que ainda vamos cometer, porque vamos cometer. Estamos em processo de purificação, de santificação, né? Mas cada um deles já estão perdoados. Mas Jesus, assim reconhecendo, qualificou bem as pessoas, né? Aquele que entende que pouco pecado comete, pouco é perdoado. Pouco perdoado, pouco consegue amar. E nós vamos ver ainda uma consequência bem importante disso, aqui na frente. Mas a gente não precisa se preocupar em amar. Eu fui muito perdoado, agora eu tenho que demonstrar esse amor. Não. o reconhecimento de que fomos muito perdoados nos leva naturalmente a uma gratidão e a esse amor, a ágape. O reconhecer. A gente, se nós pensarmos que depois dessa vida, nós temos um destino, e o nosso destino de cada um de nós aqui é estar com Deus, é estar com o Pai. E isso nos foi possível por causa da obra de Jesus na cruz, por causa do perdão que Ele nos concedeu. Isso é um reconhecimento no nosso coração que vai nos fazer mover, sair do lugar de onde nós estamos em prostração, para derramarmos desse amor sobre outros também. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Porque essa nossa vida é um tempo, ela se encerra, ela tem um determinado tempo, ela vai se encerrar aqui, materialmente. Mas nós temos uma vida espiritual, porque o nosso espírito é eterno e ele vai continuar. E nós temos uma opção. Nós já fizemos essa opção, cada um de nós aqui. Não? Vamos estar com Jesus, vamos estar junto com o Pai. Mas isso só foi possível por causa da obra de Jesus. Então nós não precisamos nos preocupar em demonstrar esse amor conforme Jesus mostrou. Muito perdoados, muito amem. Não é um mandamento. Ele disse, amem uns aos outros conforme eu vos amei. Isso brota do coração a partir do momento em que a gente tem o entendimento de que muito nós fomos perdoados. Muito nós fomos perdoados. Então, irmãos, não levem isso para casa, não levem isso no coração como sendo uma necessidade, um imperativo que nós precisamos cumprir, senão nós estamos caindo de novo na lei, de novo na necessidade de cumprir um requisito. E se não cumprirmos, vamos ser punidos. Não é isso que Jesus veio trazer. Ele veio nos propor um entendimento. Ele veio nos propor um amor. Que uma vez que brota no nosso coração, nos transforma de forma natural. Nos faz naturalmente sair do lugar de prostração para buscarmos esse amor ágape. Esse amor que transforma. O Espírito se encarrega de nos transformar. O Espírito Santo. Por isso, nada nos deve levar a entender que não temos mais o perdão incondicional e irrestrito. Incondicional e irrestrito. Nada precisamos fazer para buscar esse perdão e para recebê-lo. Irrestrito, não há pecado que não receba esse perdão. Não há pecado que receba esse perdão. Nada nos pode afastar do amor de Deus. Nós confessamos isso aqui louvando antes. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada, nada. Quando caíram os anjos, né, Lucifer e a sua trupe, Deus não se moveu para nada. Mas quando caiu o homem, imediatamente Deus lançou um plano de salvação. Projetou isso no plano espiritual. E isso veio se concretizar por meio de Jesus. Então, Deus propôs isso para que nós realmente fôssemos resgatados e levados de volta junto a Ele. Cada uma das ações dessa mulher, lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar os, isso é purificação. Beijar os seus pés, são os ósculos de boas-vindas, é dizer, tu é bem-vindo aqui nesse lugar. Jesus, tu és bem-vindo, de beijo os pés. Isso é uma demonstração de humildade tremenda, beijar os pés, de lavar os pés de uma pessoa. A unção, ungir os pés de Jesus com bálsamo, é um ato de acomodar bem os pés que haviam andado já muitas milhas naquele dia. É um descanso para os pés. São todos atos de amor. E eram atos de hospitalidade. Ela, que não era da casa, praticou esses atos de hospitalidade. O fariseu, que pouco se achava pecador, pouco perdão recebeu de pecados, não praticou esses atos de hospitalidade. Cada um desses atos de amor definidos por Jesus, não é? Eram esses atos de hospitalidade. Cada um tem um simbolismo próprio, Mas em outro episódio, e aqui eu quero finalizar essa mensagem, em outro episódio, nós vemos os discípulos sendo repreendidos por Jesus pelo mesmo fato, pelo mesmo fato. Mateus 26. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício, né? Para que derramar esse bálsamo todo sobre ele? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus já estava no final do ministério dele, né? Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E aqui o 13 eu quero grifar: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Isso é uma profecia de Jesus que acabou de ser cumprida. Agora, nesse momento, aqui nesse lugar, mais uma vez, Jesus disse: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para sua memória. Nós estamos mais uma vez trazendo memória o que aquela mulher fez. Ungiu Jesus, praticou atos de amor, porque foi muito perdoada. Praticou atos de hospitalidade no coração dela, recebendo Jesus no coração. Então nós cumprimos mais uma vez essa profecia de Jesus hoje, quando a gente fala da mulher do vaso de alabastro. Mas há uma outra abordagem para essa profecia. O evangelho pregado não é apenas o evangelho falado, como a gente ouve muito aqui na igreja, né? Cada vez que alguém sobe aqui no altar e fala sobre o evangelho, fala sobre a palavra, ou quando nós falamos na rua. O evangelho pregado é também a nossa vida, as nossas ações, a nossa forma de viver, a nossa alegria, nossa paz, nossa harmonia. Isso muito fala da obra de Jesus em nós, da transformação que ele vem fazendo e continuará fazendo sobre nós. Isso também é pregar o evangelho. E cada vez que nós pregamos o evangelho, além da lembrança da mulher que ungiu Jesus, fala também de continuidade, de renovação, de multiplicação do quê? Do ensino dessa passagem, da obra que está sendo feita em nós. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que nós usamos no ato de amar também é multiplicado, também é continuado na nossa vida. Então, o cuidado que a gente tem quando a gente ama, quando a gente pratica com gratidão, sabendo que nós somos muito perdoados, esse cuidado que nós derramamos sobre alguém, também se reverte sobre nós, sobre a nossa vida. Ela continua, se multiplica. O carinho, a intenção de alcançar, a gratidão, essa gratidão, esse reconhecimento de que muitos pecados foram perdoados em nossa vida, uma gratidão também é devolvida para nós. Ela se mantém, ela se multiplica e se dá em continuidade sobre as nossas vidas. Unção, capacitação sobrenatural do Espírito para o cumprimento de um chamado. Isso é unção. Cada um de nós foi chamado para uma coisa, para um momento na vida. Se hoje, digamos, trabalhamos numa loja de automóveis como balconistas, ali nós temos unção para atuar, sermos o melhor balconista daquela loja. Somos varredores de rua, a nossa rua vai ser a mais limpa da cidade. E assim, em cada uma das nossas profissões, professores, aqui também dentro da igreja, para cada uma das nossas profissões, o cuidado dentro de casa, nós temos unção do Espírito, essa capacitação sobrenatural para fazermos muito mais do que nós podemos. Isso é unção. Isso também se multiplica. Isso está representado na unção que foi derramada sobre Jesus, no perfume que foi derramado sobre Jesus. Recursos, representados pelo valor do óleo. Isso fala de riqueza, de provisão. Isso também se multiplica continuadamente sobre as nossas vidas. Então, o reconhecimento do perdão que nós recebemos de Jesus, para que fôssemos reconciliados com Deus e tivéssemos a possibilidade de termos a presença dEle, é a continuidade, a garantia da continuidade de cada uma das coisas que a gente utiliza quando amamos alguém por gratidão a Deus. E amando alguém por gratidão a Deus, estamos amando a Deus. Esse é o comando, esse é o mandamento que Jesus nos deu, revogando a lei, revogando os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é lá da velha aliança, isso não nos pertence. Nós amamos aos irmãos, nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou. Ele foi o único capaz de cumprir a lei. Cumprindo a lei, deu final a ela na cruz, e a partir dali nós temos uma nova aliança na qual nós estamos vivendo. Uma aliança de amor, de graça, de perdão, que nos traz força para vivermos tudo aquilo que Jesus conquistou para que nós vivêssemos. Tudo aquilo que nós podemos viver. Então tudo continua, tudo se renova, tudo se multiplica, e jamais falta a todo aquele que ama por gratidão. Então amemos por gratidão, não por imposição, nem por temos que mostrar isso, não. É o entendimento, é a revelação, é a iluminação do nosso coração. É a iluminação do nosso coração, isso nos transforma. E vai ser de forma natural. Quero convidar os irmãos a se porem de pé para nós fazermos uma oração final. Muito fomos amados, muito fomos perdoados. E o entendimento disso no nosso coração nos leva a viver coisas diferentes que temos vivido, mais poderosas, mais transformadoras, mas sempre em descanso, porque Jesus veio nos mostrar que uma vida com Ele é uma vida em que nós reconhecemos que ninguém nos deve nada, e por ninguém nos dever nada, nós não precisamos estar atados a ninguém, nem com as angústias dessa pessoa, nem com as tribulações dela. Nós estamos sim aproximados e ligados a Jesus, a paz, a tranquilidade, ao descanso que Ele veio nos dar. E isso nos dá uma leveza de vida, uma leveza de transformação, que apenas o entendimento disso, o entendimento de que o perdão é uma quebra de grilhões, e esses grilhões nos libertaram de uma lei de pecado e morte, morte e separação espiritual de Deus, e pecado porque nos angustia cada vez que nós erramos, e Jesus nos libertou disso. Então feche os teus olhos, ou abre os teus olhos, mas te conecta com Deus nesse momento, e vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra ministrada, que o teu Espírito continue falando com o nosso coração, revelando, abrindo o nosso entendimento para o muito que fomos perdoados, Pai. Porque nós hoje sabemos que tu nos perdoaste para que nós vivêssemos a plenitude do teu amor, e na plenitude do teu amor nós temos tudo aquilo que tu projetaste para nós, Pai, uma vida plena de abundância material, uma de plenitude em saúde, nossos relacionamentos curados, saudáveis, Senhor. Não há nada que nos falte, mas tudo abunda e transborda nas nossas vidas, para que nós possamos também sair do nosso local e amar as pessoas, Senhor, porque tu disseste que amando os nossos irmãos, assim nos chamaríamos, Senhor. Assim Tu nos ensinaste e assim nós queremos andar contigo. Mas Tu disseste para que nós andássemos em descanso. E assim nós queremos fazer, Pai. Por isso Te pedimos, revela no nosso coração esse entendimento, para que façamos isso em leveza de espírito e em gratidão profunda pela Tua obra perfeita e acabada sobre nossas vidas, Senhor. Graças nós Te damos. Alcança a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, Pai amado, mas também as famílias dos que estão aqui, para que o Teu amor também se espalhe, se derrame, se alcance a muito, Senhor, para que nós tenhamos uma transformação do mundo, uma transformação deste lugar, deste tempo. E nós Te agradecemos porque Tu nos usaste, Pai, como Teus instrumentos, nos chamando e nos capacitando para essa Tua boa obra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, e quem recebe isso no coração aplaude com gratidão esse Deus maravilhoso, esse Pai de amor e graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Irmãos, obrigado mais uma vez por virem aqui, por receberem dessa palavra, que realmente ela possa tocar e transformar, seguindo transformando a vida de cada um de nós. Nós vamos, nesse momento, servir ao Pai com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E aqueles que tiverem intenção no seu coração, no, atrás da sua cadeira, nós temos um envelope, nós podemos ali separar aquilo que nós, a nossa intenção de oferta. Isso também faz parte da ministração dessa noite. O entendimento de que muito perdoados fomos, amando com gratidão, nós amamos a Deus, e aquilo que nós utilizamos para amar a Deus se multiplica, continua de forma permanente e infindável nas nossas vidas. Aqueles que já separaram podem levantar nesse momento sua oferta, para que nós possamos mais uma vez orar, pedindo: Pai, abençoa as mãos que se levantam nessa noite para semear na Tua obra, na Tua seara. Que haja entendimento, Senhor, de que essa oferta vai alcançar irmãos que nós não conhecemos, dessa cidade, de outras cidades, Pai, mas vão alcançar irmãos que não conhecemos, Pai, para que a Tua palavra seja ministrada nos seus corações, e ali haja libertação, ali haja prosperidade, ali haja um novo filho nascendo, Pai, um novo filho nascendo, um novo multiplicador da Tua graça, do Teu amor, da Tua promessa se cumprindo sobre esse tempo, sobre esse lugar. Senhor, nós Te agradecemos, multiplica poderosamente, conforme Tu dizes na Tua palavra, os recursos, a provisão financeira, Pai, a provisão em saúde, em relacionamentos, de amor, de graça e paz, tudo aquilo que Tu nos prometeste, Pai, e tudo aquilo que nós vivemos em descanso em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua perfeita e boa obra sobre as nossas vidas. Irmãos, obrigado. Vocês podem trazer aqueles que vêm. Vamos finalizar o culto agora. Alguns recados ainda. Amanhã nós temos o college. Vamos iniciar o college, que é um ministério de ensino da palavra viva, um ministério de ensino da palavra, do ministério Palavra Viva, né? E se inicia amanhã com o módulo Crescendo na Graça. É um módulo em que nós vamos estudar a graça com profundidade. Não é um culto, né? Mas serão encontros de no máximo uma hora, e nós vamos analisar muitos tópicos interessantes, engrandecedores, e que nos capacitarão a multiplicar a palavra de Deus, não apenas no serviço da igreja. Isso vai ser essencial para quem serve, mas no serviço no reino. E quando nós estivermos na rua também, para que essa mensagem da graça seja poderosamente derramada em todos. Tá? O domingo nós temos nosso culto de... eu vou chamar aqui a Kátia, que não vai esquecer de nenhum recado, por favor. Rapidinho então, às 18 horas nesse sábado, nós vamos ter o retorno do Esposas que Oram. Esposas que Oram é um projeto ministerial, também do Palavra Viva, que trata com mulheres casadas. Então é um momento muito especial, onde há troca de experiências, onde há um direcionamento dentro da palavra para toda mulher casada, nos casamentos, em tudo aquilo que a gente tem necessidade, ao momento de confraternização, um momento de oração. E é um projeto muito, muito, muito profundo para aquelas mulheres, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos. Então, se vocês souberem de alguma mulher que gostaria de participar, nesse sábado, às 18 horas, a gente vai estar aguardando as mulheres aqui. Amém? Outra coisa, no domingo nós temos o culto, então, às 19h30, né? E no dia 4 e 5 nós vamos ter uma visita especial aqui na igreja. Para quem ainda não ouviu esse recado, nós teremos aqui a pastora Fernanda Madaloni e o seu esposo Osvaldo. Para quem não sabe, a pastora Fernanda Madaloni também é líder do Ministério Avivar. E ela vai estar aqui no encontro, no primeiro culto só para elas, que é um culto só para mulheres, tá? Mulheres casadas, mulheres que não são casadas, mulheres solteiras, jovens mulheres, né? Então, se você tem uma amiga, se você conhece alguém ou tem uma vizinha que gostaria de trazer para perto, ter uma tarde especial, vai ser às 19h30, no dia 4, num sábado também, 4 de maio, tá? Então isso já dá um tempinho para a gente poder comunicar essas mulheres, poder convidar as nossas amigas, poder compartilhar também a divulgação de mídias sociais que a gente tem na página da igreja no Facebook, para que a gente possa atingir o maior número de mulheres, porque vai ser um culto evangelístico, um culto para chamar mulheres para conhecer a visão da graça e entrar no reino de Deus, tá bom? E no domingo, então, no dia 5, nós vamos ter uma palavra maravilhosa com o pastor Osvaldo Neto, que é o esposo da Fernanda, e com a Fernanda fazendo louvor, participando do louvor aqui com a gente. Tá? É um momento imperdível, é algo grandioso e vai ser um grande divisor de águas no mundo espiritual para todas as mulheres e para o nosso Ministério Palavra Viva aqui na nossa região. Nós contamos com a colaboração de todas vocês, com empenho, com carinho, com a alegria e contribuição de vocês. Amém? Vamos só orar. Só orar, não. Vamos finalizar com oração. Amado, obrigado por nos reunir essa noite, pela tua palavra ministrada. Senhor, nós queremos que o teu Espírito continuará conosco, abrindo os nossos corações para aquilo que tu nos falaste, Senhor. Nos trazendo mais e mais revelação do teu amor, da tua graça, da tua paz. Nos conduz em segurança para os nossos lares, que nós tenhamos, Pai, uma sexta-feira, um sábado, um domingo, cheios, repletos do teu amor e graça, da tua segurança, Pai, para que nós possamos novamente nos encontrar falando de ti, dando testemunhos da tua obra sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. You praise in the world to rock your boots.